noite está fria, não deixe seu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace e me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Dorme este amor, amanhã pode até acabar. Sabendo que nesta noite vamos amar. Depois desta noite ao seu lado, que importa sofrer? Porque levo a certeza que um dia amei, amei você. A noite está fria, não deixe seu corpo sem cobrir. Encoste em mim, porque nos seus braços quero dormir. Me abrace e me beije, deixe o futuro pra pensar depois. Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois. Dorme este amor, amanhã pode até acabar. Sabendo que nesta noite vamos amar. Depois desta noite ao seu lado, que importa sofrer? Porque levo a certeza que um dia amei você, amei você, amei você.